Vou escrever na rua pra todo mundo ver. O quê? Que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Geme pra mim! Não, não, não. Bora que eu tô na área! Quer me sabotar? Não vai pegar um ventinho, vai? Rock doido! Nossa! Fala, meus pirutas! Chegada dos jurunos aqui com a gente, valeu! Cíntia! Viu, falando pra pagar um balde pra ele agora. Patrick de BDC! Bora, Patrick! Vou puxar o seu cabelo e te dar vasta tô na bunda. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Galera, não joga gelo aqui, viu? Vem aqui atrás, pede um abraço aqui, traz celular. Vem, não dá pra te lembrar o nome de todo mundo, entendeu? Jogaram aqui, ó, quase para aqui o som agora. Eu não é querer dar uma de chato, de mala. Mas dá pra vir aqui na manha. Ajuda o DJ também. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara. O parceiro churrasco tá na área com a gente. Aqui na retaguarda, bora churrasco. Você, a Laila, Terron. Parceiro Paulo, Lohana. Ora, como eu leio assim. Planejou um assalto frio, planejou um assalto frio. E aniversário da Débora aqui comigo! Eu sou quem nossa tropa, é o seu coitadinho de xoxota nossa tropa. Bora, Juan Jaques! Bora, meu parceiro! É o seu coitadinho de xoxota. Pra mim, tu é o bolão, tu sabe disso! Vai, vai, vai! Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda. O quê? Bora, Scooby, tamo junto! Tô de olé com a prostituta. O Clemson, o Oliveira aqui com a gente da Social da Ilha. E a primeiríssima madama, Ingrid Oliveira. E a volta do Leonardo Santos. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. O Cristiano, o lá do Arapari. Eu tiro onda com ela. O Mike Reis também tá comigo. Eu gosto de luxar. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do... Bora lembrar a cidadão da Butterfly. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. Bora, meu parceiro Wallace, põe na vida, tá comigo. Rômulo também tá comigo agora aqui. Alô, Bruno. Toma, toma. E minha Tona Invendo tá aqui comigo também. Bora, Poro, bora, Renanzinho. Vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. O Anderson também tá comigo, doidando. Eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai... Jack Paula. Chorando vai me procurar. Junto e misturado. Falou, meu senhor, na fita. Gato Preto! E meu parceiro Bruno GDC, ele tá comigo, bora Danilo! O Mikael, o moleque dos stories! Oi, oi, oi, oi, oi! Bora, Kleber, tá comigo. Não existe isso. Já me pronunciou. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora vem pedir um tempo. Já disse, não existe tempo. Esse game. Assim, só o nome do Henrique hoje. Marcos e Ariadne, tempo da Blaze, aqui conhece o Cobiçado. Cobiçado. E a ponta direita tá tomando todas. E aniversário do meu parceiro Vitor Hugo. O bagulho tá doido. Lá vai. E meu parceiro Peru! Até tu, Peru, que abraço! Mais pólvora! Toma! Acenda o pavio! Que comece o bombardeio! Nem seu olhar quando te conheci! Bora, Kleber do Cine Espetacular! O Nego Ney tá comigo! Renan Doideira também tá na área! O MM! Alô, presidente Caquinho! Lola Breg, olha o Paulo também tá na área. Olha o Danilo Gosta. Eu sou cobiçado. Bora detonando. Lembra tudo aí, meu irmão. Coreana, tá comigo a Carol. A Cal, a Carol e a K. O balé. Já! Bora, Leis. Eu não quero ver você. É do Diogo, nunca vi de errado. Vida é tão triste. Já vi muitas vezes. Por sinal. De prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha. E você? Preciso do dinheiro. Aqui. Dita! E o Tomás? Dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte. E a Beca? O Beca dos parceiros! Foi com batalha som que eu me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ, Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do. Quem é? É o Robin. Mega Robson! É o Robin! É o Robson! É o Robin! Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te. Chega do Flamenguinho, tá aqui com a gente, o nosso presidente Cacaquino! Tá aqui! E tá na final, mais uma final aí do Flamenguinho! Madrugada! E a Camila Marquezine, a musa! E a nada! Aqui do ladinho! Te magoasse assim! Alô, Darley, fala, Alan! Eu cuidaria! Um abraço, meu irmão! Não sairia tanto, só com meus amigos! E te levaria pra curtir comigo! Eu não te deixaria! O Scooby de 10! Tá comigo, um abraço, viu? Mas você é um garoto, eu tenho que entender! Todo homem leva um tempo pra poder crescer! Clebson Oliveira, da Social da Ilha, tá aqui com a gente em agosto, tem a volta do cobiçado lá. Eu não te deixava assim, chorando por causa de mim. Bora lembrar. Wendel Farias, Priscila e o seu cunhado Hugo, fazendo 28 aninhos aqui no Robin. Mega Robson. O empresário Samuel Guedes, ele é a primeira dama, Jéssica Oliveira. O esquenta do aniversário do Jobson. Oi. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. E meu parceiro Zé Luiz Lanches tá aqui comigo, abraço Zé. Tu tá no hobby, viu? É o Mega Robson. E aquele sentimento. E as problemáticas hoje estão em festa. Tudo aí no camarote. Valeu, menina! Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me. E atende lá da TV. O sorriso. Seu nome é em mim. Fala, Toia, fala, Juan. Numa tatuagem de amor, junto está seu nome e amém. Vai lembrando tudo no palácio. Alô, meus pães na vida. E vai doidando, vai. Fala, Talibã, tá de volta. Foi a primeira vez que me apaixonou. Paulinho. Se me perguntar, não sei. Pega hoje, hein? De onde vem? Olha o Júnior. Sei que meu coração. Tubarinho de alemão. Não quer parar de acelerar. Aqui comigo também. E sem querer eu vou te buscar. Em pensamento. O quê? A luz de caminho, de estrela. Que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. E quando? Como Cinderela eu vivi. Ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Ainda tenho você, quero de novo te amar. Tu viveu? Eu vivi com você. Viveu? Eu vivi com você. Eu vou voando alto. O cobiçado do Pará. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Era todo show, elas tá me querendo. Sabe que o cobiçado é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje que ia tá rendendo. Pode ver. Não é o preferido, mas é o querido. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando. Toma, toma, toma. Fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Bora que a peteca não pode cair não, viu? O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O cobiçado tá na área, área tá pronto pra explodir. Prepara, explodir. Prepara, explodir. Tá pronto pra explodir, vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. O meu parceiro Gustavo Dadug tá aqui comigo. Fala, meu parceiro Wendel. O Gring também da mim. Explodiu. Jonathan e toda a galera da agência. Para jogo do bicho. Bora pra cima. Vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Evoluiu, hein? Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Bora, cabeça. E você nunca ouviu. Você. Eu sou o Rio. É. Vai ver, não vai, pro Kevin o queijo. Não tem razão, fica mexer. Seja no Lins, no PPG. Pode, pode. E o Nicolau. Pode começar a descer. Pode. Outro dá. Outro desce, porque chegou a latica. Corre, morenita sola, cada um é su lugar. Toma! Corre, morenita sola, cada um é su lugar. Vocês querem dançar um pouquinho? Quem chegou? Quem chegou? O cobiçado tá na área, agora o rock tá bacana. O cobiçado tá na área, agora o rock tá bacana. O bagulho tá tão doido, tem até uma mexicana. Joguei logo aquela tese pra levar ela pra cama. Sai em mim, late. Cris linda da GDG! Deixa você desce para o Malu Ferrari, Felipe do rock também! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Muito obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento vai começar o casamento do DJ Felipe Cobiçado. Vai, vai! Falou Kelly Martins, Welles Magnata! Bora, Ronaldo! Quando eu casei, o quê? Eu achei que eu ia ser feliz. Quando eu casei, fechou? Eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco. E a Débora? Aniversário da Débora, hoje o camarote tá em festa. Os solteiros curtindo na balada. Sabe o que eles estão perdendo? Nada. Sabe o que eles estão perdendo? Nada. Sabe o que eles estão perdendo? Danilo Ribeiro tá aqui com a gente no comando do Robson. Ei, Mega Robson. Valeu, Danilo. Tamo junto, garoto. Sei, fiquei feio, engordei, só gastei. Cê é louco, truta. Assim não dá, não. Se eu pudesse voltar no tempo, lá no casamento, como que seria bom? Felipe Cobiçado. Fala. Você aceita se casar com ela? Eu dizia. Eu dizia não. Bora, Marcos! 7 anos! Supera. Dos camaradas da Adidas! Alô, Minhas Problemática! Hoje eu tô mal, chamando probleminha, que hoje eu tô mal. Deixa de marrar essa menina. É muito problema pra tua cabeça. Aqui o bagulho é louco, muito louco, não se esqueça. Bora, Marcelo, do barco doido! Na tua cabeça, aqui o bagulho é louco, muito louco, não se esqueça. Se quer um rock doido, eu vou te apresentar. São as problemáticas, quero ver tu aguentar. A noite já tá louca, eu quero a curtição. Vou no Mega Robson pra curtir muita pressão. Nem vim falar de amor, ela não quer saber. Se tu falar de amor, ela manda tu se fuder. E vê se não se envolve, que ela te deixa doido. E se você provar, você vai querer de novo. Você vai querer de novo, você vai querer de novo. Você vai querer. Fala, PG! Você vai querer. E aí, moleque? Deixa de marrar essa menina. É muito problema pra tua cabeça. Aqui o bagulho é louco, muito louco, não se esqueça. É muito problema pra tua cabeça. Aqui o bagulho é louco, muito louco, não se esqueça. Dá-lhe, meu cobiçado! Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. Nova era espetacular chegou. A nova era espetacular chegou. Luxo. Essa aqui machuca bastante. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Sabe? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada, do nada. Me diz. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. É porque eu amo a cachorrada. Valeu, negão. Valeu, fumaça, louco, chuchobe. Valeu, valeu, meu parceiro Talibã. Nego Ney, lala. Segura o Kleber, segura o Kleber. Hoje o moleque tá fim de acelerar. Mas esse é o problema, eu vou ter que te contar. Esse é o problema. Nada bandida. Eu não quero. Bombom. Eu não quero me curar. Saiu por quê? Saiu por quê? Pega a mão e se me diz. Chamou, me falou que gostou, me quer mais de novo. E eu falei. Eu falei, calma, amor, espera. Ui. E deixa eu respirar um pouco. Bora, Marcos. E ela sentou e gostou, que capuz gigante vem aqui fazer amor. E ela sentou e gostou. Bora, BG, bora, garoto. Parceiro devagar, devagar. É parceiro, alô, Sanderson. E ela sentou e gostou. O cara do Flamenguinho tá em peso aí hoje, hein? Gostou e vem aqui. Fazer amor. Cadê o Bruninho? Não veio hoje o Bruninho, não? O dono do Curió não veio, não, Bruninho? Bora, cacacacaquinho! Quem gostou me quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, e deixa eu respirar um pouco. Minha produção deixa no escuro! Escurinho, você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. E toma, toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, e toma, toma, e toma, toma, toma, toma. Merece camisa 10, a novinha do baile. Etinecas, merece camisa 10. A novinha do baile sentando da alma. LS tá tocando. A fim de divulgações. O homem do Cineral. Então, grita. Já! Toma, toma, apaga a luz e toma. E toma, a luz, toma, e toma. Apaga a luz e toma. Tudo bem, tudo bem. É mais uma, é mais uma. Toma, toma, toma. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azeite. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso. O refrão de vocês, quero ouvir! Diz! E o Bruninho? Ai, ai! Eu te liguei, deve estar acompanhando. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. E quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar. Mais barulho pra Anitta. Olha meu parceiro Rafael doido, tá aqui com a gente, tá curtindo hoje o Robson. Fala Rafinha. E aí moleque doido, eu tô com voz de acertar. Meu cobiçado, deixa comigo. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha... Brota! Brota no Robson pra tirar pra... Do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vem a versão dele, aqui ó, ó, ó. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Tá de cobiçado! O cobiçado. O cobiçado! O cobiçado do Pará. Pra te cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. O quê? Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica. Qual vai entrar na pica. Bora, bola, C! Pra cima, garotinho! O rato, meu parceiro, Elisson! Cadê o Salsinho? Cadê o Salsinho? Acelera, Salsinho! Wendo Farias, Priscila e o seu cunhado Hugo. Tô todo mundo aniversariando. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama, chama. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Vai tu. Bora, Tita! Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. O grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Olha o grave faz. Bate. E o grave faz tu. O grave faz tu. E a bunda. E a bunda dela bate. Bate, bate, bate, bate. Vai batendo, bate, bate, bate, bate. O grave faz tum, e a bunda dela bate, bate. Meu parceiro Rômulo da equipe 5, fala Rômulo. Bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o gol. Vai, acompanha o gol. Acompanha pra mim o grave. Acompanha o gol. Que o bagulho tá doido. Fala Moisés, Rexi. Já! E toma, toma, toma. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho. O Michel dos Cara de Pau tá aqui comigo, fala Michel. Sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no... O que ninguém vê, ninguém. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder. Sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver. Vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe. sabe como faz. E minha amiga Eduarda Bonanza já sabe como faz. Se tá por aí, lá de Verenada, ela é meu parceiro Anderson Mirizinho. Eu não te como mais. Se conta pra alguém, eu não te como. Te explanar, eu não te como. É a vibe do Cobiçado. Quem vai pular carnaval esse ano 2020, bota a mãozinha pra cima aí. Quem vai chegar na sua casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pra cima aí. Bota pra cima, bota pra cima. Quero ver, quero ver. Eu quero ver todo mundo comigo. Canta, senhora. Bora ver. O fogo é fogo, esquenta, esquenta. É carnaval 2020. O fogo é fogo. O quê? Esquenta. Esquenta que o ará chegou. E eu quero ver sair do chão agora. Se joga, galera. E o fogo é fogo. Mas aqui a galera gosta disso, né? Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Essa é a nossa vibe. Tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira comigo. Mas eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral. E o Tuburinha vai mostrar pra ele. Bora, Tubarinha! Seria duvidado que tu é capaz. Então você chuta o balde. Não mete o louco. Pode o Michael. Vai, olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento. Então vai, desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. Tá com a boca puta e vem curtir a vida. Então vai, desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. E o Cristiano? Puta e vem curtir a vida. Então vai, cuidarão, cuidarão, cuidarão. Dão, dão, vai, marca! Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência do vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência do vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência do vapo. Eu sabia que ela viria. O quê? De longe sinalizou pra mim. Será? Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile. Bora, meu parceiro Tomate! Piloto vai descendo as nossas quentes no carro. Já que Paula, tu veio? E ela vem, sacolejando a raba na frente. Vai sacudindo essa raba. Bota a dona braba, isso eu vou te dar também. Só bota a dona, meu bem. Só bota a dona, meu bem. Bota nela, bota, bota. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também. O Luana Neves vieram aqui pra retaguarda. Ela é mais. Meu bem. Fala, Anderson. Dona, meu bem. Vai. Vem sentando, rebolando, me instigando. Não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau. E vem sentando, vem. Ah, vem sentando, rebolando, sem sentimento. Não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau. E vem comigo. E ela me chamou e falou que gostou. O quê? De novo, eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu virar um pouco. E ela se dá. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Embolou com esse filme, chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Mas amor do dia. Sinta, sinta. E ela sentou e gostou, quinco e gostou. Embolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quinco e gostou. Chamado de... E ela diz, diz... Sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro, problema, e hoje tem sobe fumaça, é só de raça. E aquela mente tá como? É, mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. O quê? Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado, e amanhã não... Então diz pra mim... Porque quando a vontade bater, vou chamar pra... Minha amiga lá de Venenada, você, o meu parceiro Mirizinho, e tá todo mundo na retaguarda. Bora, Eduardo Bonanza. Minha vereadora 2020, tá aqui comigo. E aí vai. E a nossa revista final aqui no Robson. Bora levar assim, vai. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça. É só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado, e amanhã não vem. É o Rob. Mega Robson. Reta final do Robson.